59, pouca para 2010, ajuste 1019, autoridade LSP, reporte estabilizado. Já para 2000, autoridade LSP, reporte estabilizado, por 759. Charlie 1073 da pista no 01759. Sim, 759, chamatou em frequência 1-1-8-3-9-5. Chamatou aí 1-1-8-9-5-7-5-9, pode ir. Salvador, bom dia, voo 759, 2 milhas ilha Sierra. Salvador, 759, avistado, pós autorizado, pistola 0, 1500, 0099. Pós autorizado, pistola 0, voo 759. Solo Alfa 5, Juliette, porta 8. Alfa Juliette para 8, porta 5. frente para cá, puxando o ano 2 da sua nave. 225, bom dia. Autorizado a linha do colapso de tono 0, 25, 0, grau 0, 0. Meu nome é 225 do Galado Al. 21, chamo controle Salvador, 2028. 2028, 2028. Salvador, muito bom dia, a gente é 2025. Meu nome é 225, contato a Radar Decolagem, subiu Soldar Bruno para o nível 380. Meu nome é 225, direto elétrico, autorizado. Delta Papa Delay. Channel 6211, autorizada a linha do colapso no zero, vento 950 graus, 099. A linha decola, 6211. Na 211, decolada 271, controle sobre a 1, 2, 0, 8, 9, 8. 08, 2, 9, 0, 8. 0, 8, 2, 9, 0, 8, 9, 8. 2, 9, 0, 8, 9, 0, 8, 9, 0, 8, 9, 0, 8, 9, 0, Sango, para o nível 3660. Dia Sango,